que pular carnaval é dançar no teu varal. Onde flor não for jardim, eu não vou, eu sou assim. Algo que não cabe mais em mim. Oh, eu quero viver um grande amor e morrer de saudade. Jardim, eu não vou, eu sou assim. Algo que não cabe mais em mim.